dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio do jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Depois de todos estes anos, pode partilhar connosco aquele que terá sido o momento mais feliz da sua vida? A pergunta não será difícil, mas a resposta talvez seja... Bom, quando o nosso percurso de vida é feliz, é natural que a gente considere o nascimento o momento mais feliz da nossa vida. Creio que tenho algumas razões para considerar que assim era o meu caso. Francisco Correia das Neves, 81 anos, professor e advogado reformado, escritor. Muito boa tarde e muito bem-vindos à edição primeira do programa Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É um programa com assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova e é também uma iniciativa que faz parte da comemoração do 25º aniversário desta estação emissora. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, não é mais do que uma eleição de 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos da vida do Conselho de Oliveira do Hospital. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, vai para o ar sempre aos sábados, depois das 12 horas, com repetição à segunda-feira, depois das 19 horas. Hoje damos a conhecer o primeiro nome dos 25 que vamos partilhar consigo até final do ano. Francisco Correia das Neves, 81 anos, professor e advogado reformado, escritor. Recorda-se e tem presente o dia, a hora e o local do seu nascimento? Bom, eu nasci na casa onde tenho a minha residência, em Oliveira do Hospital, no Largo do Ateiro, em 3 de setembro. Penso ter lido uma vez numa certidão de idade que nasci ao meio tal da tarde. 1929. Eu costumo dizer que nasci com o Estado Novo. E nasceu na grande crise dos anos 30. É certo, olha, Vítor era o exemplo de escola que se dava lá na nossa cadeira de Economia, na Faculdade de Direito, era precisamente a Grande Depressão que rebentou em 1929 e também ficou conhecida pela Depressão dos anos 30. E agora irei morrer com outra, que é a que estamos todos a atravessar. Já lá iremos. Diga-me só uma coisa. Com a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, até que ponto é que foram importantes para si os contributos da família, do pai, da mãe, dos irmãos, para vir a ser o homem que acabou por ser e que é? Bom, isso é fundamental e indiscutível, não é? A família continua a ser a célula social mais apta para formar pessoas humanas e criar personalidades bem formadas. Isso é uma coisa indiscutível, pode ser considerado um dado adquirido pelas verdadeiras civilizações. O meu caso é exemplar. Eu nasci no meio modesto, como tu sabes, que também dá pertença à família, um meio honrado. Não faltava nada, nem honra, nem limpeza, nem fartura, mas não havia dinheiro. De maneira que eu fui um rapazinho de uma família modesta. Fui criado sempre em contacto com as atividades do meu pai, nomeadamente a agricultura, a pecuária. Tudo isso me despertava interesse. Ganhei bons conhecimentos que me serviram não só depois para a futura vida profissional, sobretudo quem é magistrado, quem passou pela judiciária como inspetor, quem foi juiz e também advogado, como eu fui, esses conhecimentos servem bastante para a nossa compreensão da vida. E normalmente no seu tempo, se é que o tempo é de alguém, normalmente, dizia eu, as pessoas com a sua idade iam acabar a trabalhar com os pais na terra ou nas oficinas, mas no seu caso acabou na faculdade e acabou por tirar um curso superior. Pois, oh Vítor, né, realmente nessa altura não era fácil uma pessoa de origem modesta ascender ao ensino superior e formar-se. Fácil não era. É claro, nós não vamos fazer aqui política, é uma coisa que eu não faço, nem misturo com as coisas culturais. Mas esse atraso, porque eu entrei para a escola em 1936, esse atraso não era devido só ao governo que estava em funções há 6 ou 7 anos. Já vinha de trás, não é? Mas o atraso era grande. Eu tive... Bom, isto é difícil explicar, como é que as coisas se passaram comigo. Eu era bom aluno na escola. Já ensinava os problemas aos vizinhos, muitas mães vinham me pedir. Era bom aluno, tinha facilidade. Tinha jeito para as letras, como na altura se dizia. E creio que os professores da escola, sobretudo o Henrique do Nascimento Rodrigues, que era de Leiria, e depois, na quarta classe, o professor Fonseca. Em conversa devem ter falado em mim ao Sr. Gomes ou ao Dr. Carlos Campos. O colégio também tinha começado há poucos anos, já estava com boa fama, e também tinha interesse... Tinha interesse em chamar rapazes, enfim, que davam garantias de poderem vir a ser bons alunos. Né? O Colégio de Oliveira já começava a ter fama e certamente foi por isso que um dia o Dr. Carlos abordou o meu pai, o Dr. Carlos Campos. Abordou o meu pai a dizer-lhe que o rapazinho tinha que estudar. É claro, o meu pai não era rico e disse que havia dificuldade para isso, não é? E ele disse que fosse, pois logo sabia de resolver o problema. Ora bem, no nosso tempo havia uma coisa curiosa, não é? Daquelas que nem sempre se dizem e que também fazem parte da história. Naquele tempo, a mocidade portuguesa tentava que os colégios particulares oferecessem umas certas bolsas de estudo, chamemos-lhe assim. Não se pagava propina. Meio que eu entrei e depois acontece até que o Presidente da Câmara, que era o doutor Mano, João de Oliveira Mano, ao mesmo tempo era o nosso professor de matemática. E também era, lembro-me bem, o comandante da aula da mocidade portuguesa no colégio. Havia esta estrutura assim. E eu fiquei considerado bolseiro da mocidade portuguesa. Eu e creio que o meu primo de Gavinho, José, e não sei se... Maria Alexandra de Legares, essa era a sobrinha do Sr. Gomes, enfim, os pais já teriam outras posses, eram pessoas primeiras, mas talvez também tivesse o custo facilitado, não é? Assim como houve mais alguns a quem o colégio facilitou o estudo. Lembro-me também do Dr. Nunes, ali de Gramaços, depois casou em Coimbra, que já morreu. Também era muito bom aluno a matemática, porque normalmente, como sabes, normalmente os bons alunos levavam-se em matemática. Diziam que... sem desprimor para ninguém, porque o caso é muito complicado. Mas era vulgar dizer, os alunos inteligentes têm tendência para a matemática e não sabem fazer desenho. Mas isto tem que ser tomado em termos hábeis, porque uma pessoa pode estar especialmente dotada para uma área... Naturalmente. É. Diga-me uma coisa, o facto de ser e outros, um... E outros estarem especialmente dotados para outras. Naturalmente. Serem igualmente talentosos e úteis. Hoje creio que nessas, nessas áreas também mental, já é mais fácil. É? Diga-me uma coisa, o facto de ser um rapazinho aqui da Beira Alta, do interior, do sopé da Serra da Estrela, assustou-se quando chegou à cidade grande para ir estudar? É verdade, eu sempre fui uma pessoa bastante emotiva. O que é controlo-me razoavelmente bem. Mas lembro-me que, apesar de ir para Coimbra, que era relativamente perto, era e é, mas na altura já era uma grande viagem. Sim, na altura era uma grande viagem. E apesar de eu ficar em casa de família, e uma irmã da minha mãe, a tia Maria Emília, e casada com o Cândido, eu tive momentos de desânimo. Às vezes chegava ao quarto para estudar. Isso aconteceu-me. Tinha saudades do seu quarto? Aqui do Oliveira do Hospital? E do convívio, da ambiência. Parece que não, eu não esperava que isso me acontecesse. Mas lembro-me que um dia à tarde, porque eu fui para Coimbra, primeiramente para fazer o sétimo ano que nós não tínhamos aqui, no colégio. Já tinha havido. Outros tempos. Já tinha havido. Mas depois tinha poucos alunos no sétimo. Nós, já não é do teu tempo, mas nós na altura tínhamos que fazer o sétimo. Era chamado o curso complementar dos liceus. É o sétimo, ou de letras ou de ciências. Quem quisesse ir para direito tinha que fazer o de letras. Mas é que eu comecei por fazer o sétimo ano em Coimbra, onde aliás tínhamos ido fazer os exames. Porque os alunos dos exteriores do liceu, que éramos nós, dos colégios particulares, também estávamos inscritos no Liceu Normal da região, mas éramos alunos externos. Mas íamos fazer os exames a Coimbra como os outros de lá, os internos. Portanto, apesar de tudo, adaptou-se. Mas um dia cheguei a casa à tarde e senti-me um bocadinho deprimido e até me saltaram as lágrimas dos olhos. Isso lembro-me. De qualquer modo, adaptou-se. Senti a ausência, senti. Eu estava muito embrenhado nas coisinhas do pequeno mundo, mas que era o grande mundo para nós. E com que idade começou a trabalhar? Oliveira, que era Oliveira. Claro, com que idade começou a trabalhar? Pois, então depois a minha vida foi sempre estudar, não é? Depois ascendi à faculdade, eu tinha boas notas, eu dispensei da aptidão, fiz o curso de Direito, na altura eram 5 anos, depois... Fui para a tropa logo a seguir. Formei bem em junho e em agosto fui chamado para o serviço militar. E onde é que fez o serviço militar? Ora bem, eu fui para o curso de oficiais milicianos, como sabes, para tirarmos o respectivo curso. Éramos, tínhamos a categoria de cadetes, né? Cadetes milicianos. Eu fui fazer o meu curso de oficiais no quartel do Convento da Graça, em Lisboa. Portanto, saltou de Coimbra para Lisboa. Sim, e ao mesmo tempo, no ano seguinte, matriculei-me para fazer o curso complementar de Direito, que equivale hoje ao mestrado, não é? Mas no nosso tempo as coisas realmente eram, sob certos aspectos, mais difíceis, porque eram mais rigorosas, é preciso também que se diga isto. Por exemplo, esse curso complementar, é que a gente na gíria académica chamava o sexto ano, porque a licenciatura eram 5, só podia ser tirado por quem tivesse pelo menos a média de 14. Que foi o seu caso? Foi o meu caso. Maneiro, com o mesmo tempo que fiz esse sexto ano, acabei a tropa em Coimbra, no quartel-general. E quanto tempo é que andou fardado? Como já estava formado em Direito, fui trabalhar. A minha arma, melhor dizendo, um serviço, sabes, os ramos da tropa eram armas ou serviços. O nosso era um serviço. Por exemplo, serviço da administração militar. O nosso foi um serviço especial destinado a secretariado e a conselhos administrativos. E eu, como estava formado em Direito, fui, depois de concluir o curso de oficiais milicianos, fui despachado para a repartição de justiça do quartel-geral de Coimbra. Que foi quase um regresso a casa. A sede da 2ª Região Militar. E ao mesmo tempo completei o curso complementar de Direito. Vi pela Ex-Tempo. E quanto tempo é que andou fardado? Eu andei ativo na tropa ano e meio. Ano e meio? Sim, na altura. Mas depois passado, vê lá tu, como são as coisas. Os meus colegas que tivessem ficado livres foram logo seguir a carreira. Claro, ganharam tempo. Eu fui chamado para a tropa. Claro. Conclusão, eles avançaram. Ganharam-lhe tempo. Porque tinham sido isentos. Exatamente. Quer dizer, sob certo aspecto, os melhores às vezes são os mais castigados. Ainda hoje é assim, ainda hoje é assim. Recorda-se do valor e onde foi que teve o seu primeiro trabalho? Qual foi o seu primeiro salário e o seu primeiro trabalho? Ora bem, nós quando íamos para a tropa, íamos como cadetes e tínhamos realmente, era um saláriozito, que a gente dizia que era para engraxar as botas. Eram 590 escudos. 590 tínhamos logo um saláriozinho, não há dúvida. E fora da tropa, qual foi o seu primeiro salário? Dava para engraxar as botas. E depois na tropa, foi precisamente o primeiro ordenado que eu ganhei, porque eu acabei, fiz o tal sexto ano, curso complementar, em julho. Depois meti os papéis para ser nomeado delegado, dispensei, eu não precisava de estágio nem concurso porque tinha o sexto ano, era só mandar o requerimento. Mandei o requerimento e quando estava à espera de ser nomeado, fui chamado para as manobras de agosto e setembro de 55, umas manobras famosas, com a intervenção de elementos da NATO, que depois estiveram no desfile final em Santa Margarida. Maria, que fui chamado. Mesmo aí, ainda não fui logo exercer as minhas funções. Tive que mandar uma carta para o Diretor-Geral da Justiça, Dr. Pedroso, ainda me lembro do nome dele, a dizer que tinha sido mobilizado. Mobilizado, a gente recebe um telegrama, apresentes na Escola Prática de Engenharia em Tancos, onde eu nunca tinha estado, não sabia nada de engenharia militar, nem nunca tinha comandado nada. É impossível fazer o serviço militar na repartição de justiça, despachando, estudando e despachando processos de crimes e processos disciplinares dos soldados e outras coisas que também estavam escritas à justiça militar, como seja a Guarda Republicana e a Guarda Fiscal, ainda hoje estão. A polícia também estava, mas como sabes, houve alterações recentes. Ou seja, depois do 25 de Abril, e a tua polícia, a PSP, que foi considerada um corpo civil, não é? Como é que agora esses assuntos criminais já não vão para a justiça militar deles, vão diretamente para a justiça comum. E depois saltou para a vida profissional, com que idade? De maneira, como fui mobilizado, mandei a tal carta ao Diretor-Geral da Justiça a dizer que tinha sido mobilizado, e depois mandou-me um ofício a dizer que quando fosse desmobilizado, capitasse para lá. E assim foi. Depois estive nas manobras do Ribatejo, como a gente chamava, um mês e tal. E aí no dia 5, 6 de outubro fui desmobilizado. Estávamos no ano? 55. 55. E portanto a partir daí começou a trabalhar. Maria, que mandei a carta a dizer que tinha passado a disponibilidade, não é? E passado 7 ou 8 dias saiu então a minha nomeação no diário do governo, na altura, chamava-se assim, não é? Deve ter saído aí no dia 15 ou 16 de outubro de 55, talvez 14, 15. Eu já estava preparado, no dia 16 marchei para Serpa, fui colocado em Serpa. Foi Serpa, mandaram-me para onde eu fazia falta, não é? Claro. Isto é assim, tinha que idade nessa altura? Eu tinha boas notas e dispensava das coisas, mas claro. Os tachos eram estes. Recorda-se a idade que tinha nessa altura? Nós íamos para onde fazíamos volta, não é? Recorda-se a idade que tinha nessa altura? Tinha 25. Já tinha carro? Não. Não tinha carro. Com que idade teve o primeiro carro? Isso era, estava um bocado longe, no horizonte. Lembra-se com que idade teve o primeiro carro? Bem, eu fui para Serpa. Serpa teve muito serviço porque há 10 meses não havia delegado. Estava lá um monte de processos para despachar. O meu primeiro carro foi quando casei, em 57. Casou em 57. E teve o primeiro carro. Casei em 57, mas nós, eu depois fui nomeado delegado e o nosso ordenado eram 3,2 contos. Já era um bom salário na altura? Não, era em termos relativos, não é? Claro. Os sapatos também se compravam bons por 500 escudos, não é? E fazíamos um fato bom por 900 escudos, um contra 3. De maneira que, aliás, como o Vitor sabe, os ordenados da função pública em geral, sobretudo os de carreira, claro, nunca foram para enriquecer, não é? Eram salários razoáveis, mas relativamente modestos, não é? E nós tínhamos que fazer uma vida muito particular, como você sabe. Mas eram 3,6 anos, já era alguma coisa. Já era alguma coisa. Um beirão que passou por Coimbra, passou por Lisboa, andou em manobras ali junto ao Ribatejo e foi parar ao Alentejo. Custou-lhe a adaptação? Não. É curioso que à medida que eu ia encontrando as diferenças, ia conhecendo cada vez melhor aqui a nossa região. Vê-se melhor o que nós somos e quando nossa, estamos de fora? E o que nós éramos e somos. Por confronto, é curioso, por confronto aprende-se melhor uma coisa e a outra. Naturalmente. Eu nessa altura, à medida que gostava do Alentejo, ia gostando talvez mais do que até antes, aqui da nossa região, sim. Isso é um dado curioso, porque apesar de toda esta vivência por uma região mais a sul do país, a verdade é que Francisco Correia das Neves nunca deixou a sua ligação umbilical a Oliveira do Hospital e à região da Beira Serra. Vamos ainda conferir alguns dados da sua vida pessoal. Casou em 1957, disse-nos há pouco. Sim. E teve o primeiro filho com que idade? Portanto, o meu filho nasceu, nós casámos no dia 31 de julho de 57. E o primeiro, o Francisco, nasceu em 24 de setembro de 58. A sua vida mudou com o nascimento do primeiro filho? É uma sensação também curiosa. Parece que nos vemos a nascer, nós próprios, é curioso. Isso foi a sensação que eu tive. Assim como quando me faleceu a minha mãe, tive uma sensação também estranha, não é? E, sob certo modo, de surpresa, que tive o que se chama o sentimento de orfandade. Ficou só? Sim, senhor, sente-se isso. Eu tinha 35 anos. O seu pai era um homem rígido, um homem autoritário. Isso influenciou a sua maneira de ser? Ele era um homem muito reto e valente. Não virava às costas, isso não. Era um homem valente, honrado e reto. E talvez por isso tenham pedido para ser regidor. Olha, foi regidor 23 anos. Ninguém se lembra dele hoje. A não ser a família. Foi regidor numa época difícil. Não havia nenhuma polícia no próprio concelho. Nenhuma força policial. Nem guarda republicana, nem polícia de força pública, não havia no concelho. É claro que os regidores eram da freguesia, mas o presidente, na altura até havia o presidente da Câmara e o administrador. O Dr. João Figueira, o Dr. João Ferreira de Inês, velho amigo e saudoso amigo, na altura era administrador. O administrador era uma espécie de vice-presidente. E havia o presidente que era o Dr. Mano. E outros que houve, o Dr. Agostinho Vaz Pato de Garmaços, o Dr. António de Antunes de O Moinho do Buraco. Moinho do Buraco, exatamente. O Quinta da Baleia, que era uma pessoa muito curiosa, é meu amigo. Estávamos no seu pai, ia perguntar-lhe de que modo é que ele moldou a sua personalidade. Talvez por isso eles o convidaram para estar aí com as funções de regidor, que fez 20 e tal anos. E na altura havia problemas, mesmo problemas graves, ainda mesmo ligados, por exemplo, às populações ciganas, como tu sabes, havia conflitos de várias ordens. A feira era uma feira muito concorrida, sempre foi, e havia problemas com frequência. Até me lembro que muitos anos apareciam os grupos das carteiristas. Houve uns anos que vinham eram sobretudo mulheres. Eram sobretudo mulheres. Vinham da região do Porto. Vinham aqui misturar-se com o pessoal nas feiras e havia furtos de carteira, eram chamadas carteiristas. Até tinham, eu lembro-me que cheguei a ver algumas presas e é curioso, tinham uma característica, costumavam trazer, além das meias, em baixo, um soquete, como é que chamavam? Parece que era um soquete, uma meia curta, não era? Não sei se foi por acaso, mas tenho esta imagem. Recorda-se dessa imagem. Tenho esta imagem de umas. Ainda hoje é um homem dividido em termos de residência entre o Alentejo e a Beira Alta. Criou Sim. três filhos no Alentejo, se a memória não me traiçoa, na cidade de Beja. Quais foram as mais importantes mensagens de toda a sua experiência de vida, de toda esta transição que assistiu, um homem que nasce em 1929, atravessa a Segunda Guerra Mundial, atravessa a descolonização, atravessa o 25 de Abril, uma vida cheia de acontecimentos. Quais foram as três grandes mensagens, se quer que lhe posso perguntar assim, que passou aos seus filhos e que achou fundamentais para moldar a sua vida futura? Oh, Vitória, eu tive uma vivência. Eu costumo dizer, pelo menos numa determinada época da minha vida, que vivi muito em pouco tempo, porque além de, enfim, ascender de classes modestas e ter andado por universidades, exércitos e manobras, e... Não deixa de ter alguma emoção o olhar para trás para a nossa vida, não é? E a passagem... Passagem que tive pela Judiciária, né? Quando era agente do Ministério Público, fui convidado em comissão de serviço. Já nos tribunais aprendo muito da vida e da grandeza e da miséria humana. Naturalmente. Mas depois em casas como uma Polícia Estadual de Lisboa, contacta-se com tudo, né? Já te conheces os bafões, os corredores da sociedade, depara-se com toda a espécie de coisas chocantes, às vezes também algumas com grandeza. Eu particularmente tive investigações que foram ricas nesse aspecto, de me revelar o ser humano e de me dar conhecimentos da vida e do homem. E até que ponto é que isso afetou a mensagem que passou aos seus filhos? E depois também na advocacia, também se é um bom manancial de experiência, e até depois acabei por ter uma atividade política durante 4 anos, porque me convidaram, ainda no tempo de Marcelo. Entretanto, o Ministro da Justiça tinha sido meu professor, o professor António Varela, tinha-me convidado para estar lá secretário do Ministério, também estive lá 1 ano e tal, e depois... pedir-lhe para me deixar ir para as minhas funções de juiz. Acabei depois por fazer a legislatura como deputado em 69-73, no tempo do Marcelo, porque, enfim, havia uma orientação que a mim me parecia, embora um bocadinho mais exigente e menos folgada para o povo, mas que me parecia ser o caminho, parecia-me ser o caminho acertado, não é? Eu nunca fiz vida política. Estive nela 4 anos porque me convidaram e me pediram. Eu já tinha uma pergunta para si sobre essa matéria. Estivesse lá. Já tinha uma pergunta para si. Isso me deu uma experiência especial. Eu já tinha uma pergunta para si sobre essa matéria que hoje vou-lhe já fazer, mas deixe-me só insistir nas mensagens para os seus filhos, que me parece uma coisa relevante nesta nossa conversa. E consequência disto tudo, eu hoje podia estar ou meio doido ou muito enriquecido e equilibrado. Quando se consegue atravessar uma floresta destas e com todas estas diversas vivências, ou se fica meio maluco ou se fica bem amadurecido. Eu penso que fiquei amadurecido e ponderado e equilibrado. Eu não tenho ódio a ninguém, e tenho naturalmente a minha visão do mundo, né? E os meus ensinamentos tirados da experiência e também da reflexão, claro, e também da cultura e do que também recebemos dos outros, não é? E foi nessa base que foi conversando com os seus filhos ao longo da vida? Eu não tenho tido muito a preocupação de ser professor ou mestre... Ou catequista. Ou sacerdote, ou catequista. Tenho a preocupação de, sim, Deus conhecer o que vou fazendo. E por conhecer... O que vou fazendo e explicando o que faço. E por conhecendo o que vai fazendo, diga-me uma coisa, onde é que se sentiu como peixe na água? Como deputado, como na judiciária, a exercer direito, onde é que se sentiu verdadeiramente o Francisco Correia das Neves? Sim, Vitor, a pergunta é inteligente, mas deixe que me diga que depois, deixe-me que complete a resposta à outra pergunta. O que é que eu agora aconselho aos meus filhos, não é? Sim. Bem, o mundo é complexo e as sociedades evoluem para bem ou para mal. Você não vê os problemas cruciais que estão a criar no mundo? Não só relacionados com a natureza, como com a organização política e social dos países. O que é que ainda nos esperará? Eu nasci, estava o país em circunstâncias difíceis, aqui. Logo passado pouco tempo veio a Guerra de Espanha. Depois, em 39, começou a Segunda Guerra Mundial. Nós íamos lá abaixo para a padaria do Albino. Olha, o avô do Albino. Do Albino José, sim. Trabalha aqui na Boa Nova, que era o único que lá abaixo tinha já um rádio. E o meu pai, o Bento Pedreiro, o Zé Lobo e outros. Encontrávamos lá à noite para ouvir a rádio, para ouvir as notícias da guerra. E nós andávamos por ali, eu com o Armindo, o pai do Albino. Andávamos para ali a brincar, o Jaime, do Bento Pedreiro, e já íamos assistindo àquilo, mas tudo aquilo já nos ia assustando um pouco, não é? Ao mesmo tempo que vínhamos também a correr para o Largo do Martins, chegavam os jornais e para saber quem é que tinha ganho a volta a Portugal, ou a etapa desse dia, também íamos lá. Ao mesmo tempo fazíamos isso tudo. Mas... dizia eu que o que eu digo aos meus filhos e aos outros é que, bem, eu preocupei-me sempre em ser um homem reto, né? Retidão. Não é o mesmo que rigorismo, né? Sou contra os extremismos, né? Fundamentalismos, que hoje é um dos grandes problemas que se põe, está-se a pôr, né? Como claro. Nós vemos na política, na religião, não devemos ser extremistas nem fundamentalistas. Creio que em tudo se deve procurar um equilíbrio. Este é o primeiro conselho. O segundo é o trabalho é que dá verdadeiramente honra, né? Voltamos então à tal pergunta. Onde é que se depois, sentia... E depois que seja honrado e justo, né? Muito bem. Mas deixe-me voltar à tal pergunta, que temos que ser um bocadinho mais lestes, porque eu tenho tanta pergunta para colocar, coisa que eu gostava de saber, eu não queria perder esta oportunidade. E a tal pergunta era, onde é que se sentiu como peixe na água? Como político, como homem da judiciária, como homem do direito, onde é que foi o verdadeiro Francisco Correia das Neves? As profissões que eu segui... Creio que eu escolhi a magistratura. Eu escolhi a magistratura. Aqui, o exemplo da família, e até o facto do meu pai ter sido autoridade, agente de autoridade, pelo que ele fazia, pelo que dizia, eu ia ganhando um sentido de dignidade, né? Penso que isso te ajudou a ter bom caráter. E isso levou-me a escolher a magistratura. Era aí que estava como peixe na água. Sabes, eu costumo dizer, já disse isto noutros lados, ainda há pouco tempo, numa conferência que fiz no Instituto de polícia social e ciências criminais, né? Na Quinta do Barro, ao pé de Louros. Eu costumo dizer que a justiça é uma técnica e uma humanidade. De maneira que eu gostava de ser magistrado e fui, e não continuei porque eu não quis. Quis fazer a vontade à minha mulher e aos meus sogros de nos fixarmos em Beja. Só por isso. O ministro até me deixa bom julgando que eu gostava zangado. Eu escolhi essa carreira não por qualquer prazer. Eu já sabia que ia encontrar problemas e conflitos comigo próprio. Quer dizer, uma pessoa bem formada e equilibrada, e até sabedor, sabe que isto para atingirmos um certo nível e um certo ponto, e podemos falar um bocadinho de alto, é preciso preparar-nos também. Naturalmente. Uma pessoa, ninguém, não dá prazer nenhum ser juiz, prazer. Prazer não dá. A carreira é que, pela sua isenção e até por um certo distanciamento, estava bem de acordo com a minha mentalidade, com o meu temperamento. Mas também não caio na demagogia de dizer que um homem perigoso, um criminoso a sério, que a sociedade tem o direito de se defender deles, não há dúvida. Vamos mudar de tema. Eu atrevo-me a dizer que... Mas essas profissões, tanto o ser delegado como eu fui, tanto o ser juiz como eu fui, tanto o ser inspetor da Polícia Judiciária como eu fui, essas profissões oferecem-nos também a toda hora oportunidades de ser humano. E isso é muito relevante. Deixe-me mudar de com tema. Com isso, nós podemos não ganhar muito, mas os que são sujeitos à nossa ação não perdem nada. E é um contributo para uma sociedade melhor. Isto sem demagogias, porque o crime é um mal social, como sabes, é uma doença social, e realmente a sociedade tem o direito de se defender dele. Né? Mas tudo se pode fazer com eficácia e ao mesmo tempo com a humanidade. Já temos poucos minutos, deixe-me mudar de tema. Eu atrevo-me a dizer que se sente verdadeiramente em casa em Oliveira do Hospital. E perguntava-lhe de uma forma muito direta como é que o Francisco Correia das Neves hoje olha para Oliveira do Hospital neste presente tão conturbado e num futuro, que eu diria, extremamente exigente e desafiante. Pois, sabe, isto depende o que nós somos e o que vamos fazendo. Eu ainda hoje reflito muito sobre isso e não é fácil de explicar. Mas eu já nasci com este dom ou com esta fatalidade. Gostar também da minha terra, não é? Não pude cá ficar porque escolhi uma carreira que nem sequer podia exercer na terra onde nasci. De maneira que, por acaso do destino, tive que exercer as minhas atividades profissionais fora de Oliveira, quando eu gostaria de estar em Oliveira. Mas acredita que o futuro também passa por aqui? Eu quero dizer, eu tenho medo de estar a personalizar muitas coisas, porque outros seguiram outros caminhos, possivelmente boas opções. Eu, uma das opções que tive desde o início, mas muito naturalmente, era estar sempre ligado à minha terra. Penso que, até por motivos de saúde psicológica, nós precisamos de criar centros de interesse. Precisava de estar para respirar melhor? Centros de interesse. E Oliveira foi sempre um centro dos meus interesses. E precisava do ar para respirar. Não sei se é por acaso, mas eu creio que eu às vezes tenho medo de estar a ser imparcial ou não isento por ter cá nascido. Mas penso que não. Uma das outras pessoas concordam comigo. A região é bonita, não é? Portanto, acredita que Oliveira do Hospital tem futuro? A região é bonita, o povo também há mau, como em qualquer outro lado, mas não, este não é pior que os outros, não é? Estão as nossas recordações de infância. normalmente também quando se tem uma infância boa, né, isso ajuda a ficar a gostar do local onde nós nos criámos. Né. Tive aqui bons amigos. Mas deixe-me insistir consigo, porque é um homem do mundo, é um homem que reflete. Nos últimos anos, toda esta região da Beira Interior tem sido fustigada por fechos de fábricas, fechos de empresas, muita juventude a abandonar o interior. Por isso é que eu lhe pergunto, um homem como o senhor acredita que a Leva do Hospital tem futuro? O que é que posso dizer? Já conheço realmente muita coisa do país e tive várias experiências e sempre fui cultivando o estudo também, não é? E, enfim, julgo que a cabeça ainda vai estando razoavelmente boa. Mas eu agora, até porque tenho uma neta que já vai terminar o seu curso e tem que procurar emprego, até posso dizer que ultimamente tenho pensado bem nestes problemas, incluindo os da Oliveira do Hospital, porque ela gosta muito de ficar aqui na zona. Mas, Vitor, isto, sabe, o povo português, às vezes diz, isto falava-nos muito longe e vocês não têm tempo para maturar. Deixe só dizer duas ideias. Isto levava-nos muito longe, a conversa. Muitas vezes dizia-se, mas a Espanha é muito grande e nós ficamos tão pequenos. E eu tenho dito outra coisa. A Espanha, Castela dominou os outros reinos cristãos, mas nunca conseguiu dominar este. Eu vejo as coisas ao contrário. Exatamente. Isto é um bocado de caricatura, não é? Mas exprime bem o quê? Que esta gente que somos nós, eu acredito nela. Vencemos períodos dificílimos. Sabe, antes, no campo económico e das finanças, olha, a primeira grande crise foi a tal... E outros houve lá para trás, mas não se conhecem, nem havia estatísticas, sim, sim. Nem havia nada. Há crises de 1800 e qualquer coisa. Nem havia estatísticas, o mundo era outro, sim. Não havia estudos económicos. Sei lá quantas crises houve. Agora, as recentes, digamos, dos tempos modernos, a primeira grande foi a de 1891, na altura do ultimato. Era essa que eu estava a referir. Sim, já nem emprestavam para cá nada. Foi até onde já estudei. Já nem emprestavam para cá nada, nem vendiam, exatamente. Nem nada. Não estávamos praticamente como estamos hoje. Estamos a miséria. Exatamente. Pronto, portanto, os últimos anos da monarquia também já foram maus. Depois a República. A República, é claro, como sempre, revoluções na altura são uma esperança. A Primeira República... Bom, eu não posso negar a história, não é? Eu não sou nem monárquico nem republicano. É português. Não sou monárquico nem republicano. Mas a Primeira República também foi uma desilusão muito grande, não é? E não vale a pena estar a chover sobre o molhado, nem isso interessa. Mas as coisas continuaram mal e então em 29 surgiu, rebentou. Olha, rebentou na América a grande crise monetária, que era isso que nós estudávamos na moeda, na cadeira que tínhamos sobre moeda e crédito. E começou, é uma coisa curiosa, sabe que as leis, o Vitor sabe tão bem como eu, as leis económicas não são exatas de maneira nenhuma. Tem até muito psicológico. E sabe que na altura dizia-se, quando a gente estudava esses fenómenos, que começou a correr que um grande banco, na altura já havia esses grandes bancos, as companhias mais estáticas, as carteiras, começou a ocorrer que um grande banco que já tinha ramificações com o mundo na América tinha falido. E não estava falido. E toda a gente foi, cessou as relações com o banco, começaram a levantar os depósitos e ele faliu mesmo. Faliu mesmo e arrastou consigo uma série de bancos e de empresas. É como diz, essa... E assim nasceu essa crise. Foi... Essa forma de olhar para as coisas levava-nos a uma longa conversa. Agora... Nós temos mais 5 minutos para conversar. Eu tenho aqui uma série de perguntas que lhe gostava de colocar e deixo ficar essa mensagem, permita-me sublinhado, que referiu que a Espanha é tão grande e nós tão pequenos, mas os espanhóis nunca tomaram, os castelhanos, nunca tomaram conta deste reino. Eu não digo que nós façamos disso uma bandeira. Não, mas... senhor, não, senhor. Hoje cada vez mais tenta e deve tentar se... A convivência pacífica e tudo isso. Claro. E patriotismos ecos. Os patriotismos ecos não interessam. Agora, um são patriotismo. Ah, isso sim. Isso interessa e tenho. O Francisco Correia das Neves, aqui em Oliveira do Hospital, é um homem reconhecido por toda a sua carreira profissional, mas também um homem reconhecido porque é escritor e porque se tem empenhado em, nos seus livros em quase como ser um baú das nossas memórias. Sim, é que... Primeira pergunta para uma resposta muito breve. Porquê é que escreve? É das tais perguntas que também não sei responder com segurança. Não sei responder com segurança. O fundo, suponha que eu não nasci no meio familiar e geográfico em que nasci, que nascia noutro meio, seria o mesmo? Suponha que eu não ia estudar, não tinha tido a sorte de ir para o colégio, seria o mesmo? Também fui para a universidade, até me devo lembrar que também tive ajuda aí, porque a minha tia Maria Emília e o meu tio Cândido facilitaram-me a vida, porque eu comia e dormia sem pagar. Deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Conseguia viver sem escrever? Pois, está ligado com o que eu estava a dizer. Depende da... Vê que eu penso que as vocações... exigem alguma coisa de natural, que existe já em nós, mas ao mesmo tempo isso pode florescer ou robustecer-se ou enriquecer-se com os conhecimentos e a cultura e os contactos e as leituras e que depois se venham a ter. Mas quando é que descobriu esse bichinho da escrita, que tinha que escrever? Olha, eu lembro que tempo ao colégio e... É uma coisa curiosa, comigo, agora estou a falar do meu caso concreto, no quarto ano, eu era bom aluno, no quarto ano, o Sr. Gomes, Alexandre Marcos Gomes, como eu tinha, na altura tinha melhores notas de ciências e matemática, e ele, a certa altura, reconheceu que eu precisava de ler mais. Eu recomendava-nos uns livros. Ainda me lembro O Bem e o Mal do Camilo Castelo Branco, A Cidade e as Serras do Essa de Queiroz. O Sr. Gomes, no quarto ano, disse-me tu estás a precisar de ler os livrinhos. E foi aí que o bicho mordeu? Não, eu lembro-me que ele recomendou-me isto. E foi aí que o bicho mordeu? Não, depois comecei a fazer uma leiturazinha assim já mais a sério. Comecei a fazer umas leituras. Por exemplo, lembro-me que gostava muito de biografias. Quando é que escreveu o primeiro livro? Lembro-me que seduziu-me, por exemplo, a biografia do Lincoln. O Lincoln, sim. Que foi, como sabes, foi um exemplo curioso, porque tinha sido lenhador e foi, portanto, depois dos Estados Unidos. Lembro-me assim coisas... Nos Estados Unidos tudo é possível, desde um homem de cinema ser presidente, sim, até a um lenhador chegar a presidente. Quando é que escreveu o primeiro livro? Maria, que na altura, com as leituras que fiz, comecei a sentir mais gosto pela literatura, digamos. E a escrita mordeu aí? Comecei a sentir isso, lembro-me, isto é um facto histórico. E quando é que escreveu meu, o primeiro livro? Histórico meu, quando é que escreveu o primeiro biografia? Livro? Então eu depois comecei a escrever em 48, olha, em agosto de 48, tinha 18 anos, agosto de 48, sim, publiquei o primeiro artigo na Comarca, sobre o Brás Garcia Mascarenhas. Na Comarca de Arganil? Sim. Que agora se revitalizou. Há 62 anos, olha, que é a obra. Já são muitos anos a escrever. Depois em Coimbra publiquei uns versozinhos. Depois também tive influências. Por exemplo, eu visitava a casa, era visita da casa do professor Joaquim de Carvalho, o grande mestre da Faculdade de Letras. O filho era meu colega, o Joaquim. Então tenho ali um livro para te dar relacionado com isso. Também esse rapaz sabia muito de literatura, crítica literária, Montezuma de Carvalho. Também fizemos lá uma festa de homenagem em Coimbra. A Academia fez uma festa de homenagem ao Teixeira de Pascoais. Joaquim Teixeira de Vasconcelos era o nome dele. Pascoais era a aldeia onde ele tinha a quinta. Portanto, começou a escrever em 1948. Bom, depois em Coimbra já escrevi umas coisitas. Qual foi o melhor livro que escreveu até hoje? É o primeiro livro que eu escrevi propriamente, foi em Coimbra, era estudante, foi A Terra Azul, que é um livro de versos. E qual foi o melhor? Foi a Coimbra Editora. Dos seus livros, qual é que mais gosta? Bem, eu tenho uns livros de direito, entre eles o Manual de Juros, que é muito conhecido. Mas são, quer dizer, se eu estivesse a trabalhar nesses livros, estava a ganhar dinheiro. Mas eu virei para os... Está bem, mas deixe-me fazer-lhe a pergunta difícil. Você tem que escolher, não há opção, tem que escolher um livro de todos os livros que editou. Qual é que escolhe, para guardar para si? Mas vê, eu sou jurista. Por exemplo, eu tenho um livro que é muito conhecido. E até, olha, até por atividades relacionadas com as tuas, técnicos de contas e outras coisas, que é o Manual de Juros. Portanto, no campo assim, técnico é esse. É o bom livro que eu tenho tenho outras coisitas, mas são livros menores, no campo do direito. Agora, no outro, é difícil, sabe, eu tenho, além da poesia, que eu não me dedico de modo especial, é também mais uma coisa que fiz. Eu tenho tido a preocupação de me dedicar mais a coisas de etnográficas, e mesmo paisagem, tradições, um pouco de história, e captar a alma, o característico, é um pouco de antropologia, isto tudo misturado, não é? E os livros que tenho, vários, alguns sobre o Alentejo também. Era esses que guardava. E vários aqui sobre Oliveira, mas talvez é muito difícil. É como. Este é o caso. Os livros são filhos nossos, não é? Depois, como é que se pergunta a um pai qual é o filho de que mais gosta? Foi uma excelente resposta. Deixa-me então perguntar de outra maneira. De tudo o que leu, qual foi o livro que mais o marcou até hoje? Eu nunca li muito. Porque quem trabalha e escreve. Tem pouco tempo para ler. Veja você que parece uma contradição e não é. Eu sou um homem que li pouco, até porque nunca tive tempo para ler mais. Porque quem trabalha leva as coisas a sério, no campo profissional, e mesmo no que escreve. Porque é fácil escrever livros, livrecos, é. Mas enfim... Mas não tem nenhum livro que eu gostava de partilhar connosco? Alguns com algum talento... E outros com menos. Mas não tem nenhum livro que gostava de partilhar connosco? Algum livro que tenha lido que eu tenha marcado? Que eu tenha lido. Dos livros que li, eu li sempre pouco. Eu gostei muito do... Eu gosto muito das coisas ligadas ao campo. Pronto. Por exemplo, A Cidade e as Serras. Eu gostei. E é um excelente livro. E o Ursa... Tenho mais duas perguntas para lhe colocar. Não há prémios Nobres para os mortos. Para os vivos, mas o Ursa era um dos que merecia. Muito bem, fica o seu registro. Tenho mais duas perguntas para lhe colocar. Uma é uma pergunta que não pode faltar numa conversa como esta, uma conversa cheia e que mesmo assim fica muito por dizer. O que é que ainda lhe falta fazer na vida? Olha, agora falta-me acabar o livro, estou quase a acabar. Às vezes tenho saúde para ele. Começo-me a sentir um bocadinho cansado. Continuo a fazer a grande asneira de fumar. Deixe estar isso, que é para os outros ouvirem. Muito bem. Já hoje, aqui nessa entrevista, se ouviu o Francisco Correia das Neves a apagar um cigarro, porque nós não o privámos do seu vício, porque um homem é um homem com as suas virtudes e os seus defeitos. É verdade. Mas uma pergunta final, porque estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria ver, para completar o outro, eu queria ver se acabava o livro. Eu queria ver se via Portugal realmente numa situação sã e bem encaminhado. Isso não é do Portugal. Neste momento, qualquer português consciente está preocupado, não é? Naturalmente. Com o que está a passar. Eu gostaria muito que essa fase se pudesse ultrapassar. Mas isso é preciso haver harmonia e humildade. E talento. Ficam estas notas bem verdadeiras. A Boa Nova elegeu Francisco Correia das Neves como um dos 25 nomes mais relevantes dos últimos 25 anos. Esperava ser eleito? Não, eu desconhecia por completo, porque nós lá abaixo não ouvimos aqui a Boa Nova, né? Em Beja. Eu desconhecia que vocês tinham organizado este programa. Quer dizer, ao nível de Oliveira, sabe, a falsa modéstia também não interessa. Há outros, com certeza, que mereciam, talvez, mais ser destacados. A simpatia que eu tenho recebido das pessoas e instituições de Oliveira, a simpatia que sempre me dedicaram as pessoas e as entidades de Oliveira, não me faz estranhar muito que também se tenham lembrado do meu nome. Deixe-me aproveitar a sua deixa. Qual é o nome, um nome que nos gostava de sugerir dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital? Um nome como pessoa destacada. Sim. Sabe, é um problema que tínhamos que ver também. Para responder a isso, tínhamos que ver também em que área, não é? Mas dê-nos um nome, só para acabarmos a nossa conversa. Não quero correr esse risco. Não, eu nos últimos 25 anos, destacar pessoas que se tenham evidenciado, nos últimos 25. No desempenho da sua profissão, no seu contributo social... O tal problema... Vamos deixar ficar a interrogação. Deixe-me só que lhe coloque... É um bocado melindroso, porque eu conheço muita gente... Cara, vamos, também não lhe vou dificultar a vida. Também me conhece. Não lhe vou dificultar a vida, mas vou-lhe fazer uma última pergunta. Um dia, quando partir, como é que vai gostar de ser recordado entre nós? É, sabe, um homem bom, bom, e que amou a natureza. Francisco Correia das Neves, 81 anos. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Faltam conhecer 24 nomes. Algo que vai acontecer até ao final de 2011. Até para a semana.